Faz tempo que você está sem dormir. Silêncio, não fale nada, estou aqui. Pode chorar, pode desabafar. Angústia, tristeza e dor te alcançou. E o teu coração despedaçou. Você não sabe mais o que fazer. Mas não se esqueça que eu sou a tua calma. Ninguém te entende, mas eu vejo a tua alma. E se o mundo inteiro não souber te acalmar, eu sei. A noite escura pode te fazer chorar, mas depois dela vem o dia. E com um novo dia vai embora a aflição. Fica tranquilo, vim juntar as partes do teu coração. Tenhas paciência, eu nunca erro e o controle eu não perdi. Pra esta angústia eu já preparei um fim. Tenho a medida certa para te provar. Eu sei o quanto podes suportar. Tenha paciência, eu estou cuidando do teu futuro. Eu estou preparando. Quando tudo passar, vai me agradecer. Tenha paciência, eu não desisto de você. Fazer chorar, mas depois dela vem o dia. E com um novo dia vai embora a aflição. Fica tranquilo, eu vim juntar as partes do teu coração. Tenha paciência, eu nunca erro e o controle eu não perdi. Pra esta angústia preparei um fim. Tenho a medida certa para te provar. Eu sei o quanto podes suportar. Tenha paciência, eu estou cuidando do teu futuro. Eu estou preparando. Quando tudo passar, vai me agradecer. Tenha paciência, eu não desisto de você. Tenha paciência, eu nunca erro e o controle eu não perdi. Pra essa angústia eu já preparei um fim. Tenho a medida certa para te provar. Eu sei o quanto suportar. Tenha paciência, eu estou cuidando do teu futuro. Eu estou preparando. Quando tudo passar, vai me agradecer. Tenha paciência, eu não desisto de você. De você.